Na tarde de domingo, por volta de 15 horas, mais uma equipe do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foi deslocada para atender a situação de vítima de esfaqueamento. A situação foi na Alameda Antônio Soares, no bairro Mutirão 1º de Maio, proximidades da Associação de Moradores. Uma vítima, identificada como Amauri Pereira, de 33 anos, estava com duas facadas no braço. Segundo ele, a sua esposa que o teria agredido. Completamente embriagado, o indivíduo estava coberto de sangue. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal. A mulher, que é acusada por ele de ser a agressora, disse que apenas tentou defender-se de mais uma agressão. Segundo ela, o indivíduo Amauri Pereira constantemente a agrede. E desta vez, durante uma destas agressões, ela que lavava a louça estava com uma faca na mão e acabou tentando defender-se e foi o próprio Amauri quem provocou os cortes no braço. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.